recomeço de tudo, é o recomeço de tudo bom que passou. Ah, é o recomeço de tudo, é o recomeço de tudo bom que passou. Suringa chegou. Oh!